say so. Some of us just like to read. One second I'm a Kuntz man, suddenly the Kuntz is me. Pop culture was in art, now art and pop culture in me. I live for the applause, applause, applause. I live for the applause, applause, live for the applause, applause, live for the way that you cheer and scream for me. The applause, applause, applause. Pouquinho a gente volta com muito mais. Programa-se pra você, segura aí, já já tem mais. E continue participando aí, mandando no nosso e-mail programeasua@hotmail.com, página do nosso facebook.com/programe-se no ar. É dois palitos, eu vou lá e volto já já. Programe-se, daqui a pouco tem mais. Programe-se, programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Bom demais, estamos de volta aqui no nosso Super Programe-se. Agora, essa sequência eu vou mandar para toda a turma que acompanha aqui o nosso programa, né? A galera que tá todos os dias e tem um ouvinte aqui que tá sempre pedindo música para nós. Vou mandar um alô para toda a galera da Mobiliadora Global que acompanha aí o nosso Programe-se, né? E outros programas também. Valeu, tá, galera? Bom demais estar com vocês, curtindo aqui o nosso som e espero rolar um montão de música bacana. E hoje é feito aí com a participação da galera. O Antônio Alves de Oliveira ouve nosso Programe-se todos os dias ali em Feira de Santana, Bahia. E essa sequência eu vou mandar, claro, especial pra vocês aí, tá bom? Vocês estão curtindo? Paula Fernandes, Um Ser Amor, Gils, Acende a Luz, tem também Tudo Guedes, Duda Guedes com Para Para, tem Turma do Pagode, Horas Iguais, é aqui no nosso Programe-se. Participe da fanpage do Programe-se, facebook.com/programe-se no ar. Como dia, livre como o vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. Me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei, um ser amor.

encarando outro jeito, batendo de frente com bicho feroz. Com bicho feroz. É. Você é o programador. Faça sua lista com quatro músicas e envie para o e-mail programeasua@hotmail.com. A sua sequência vai tocar aqui no Programe-se. Beleza, então, segura aí. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais pra você. Anotou aí direitinho? Ó, acesse o nosso facebook.com/programe-se-no-ar ou programeasua@hotmail.com. Falei? Tá bolado, daqui a pouco eu volto. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Muito bem, continua por aqui o nosso Programe-se, que tá com força total. Só o locutor aqui que tá colocando a voz meio esquisita hoje, né? Mas vamos lá então, vamos fechar o nosso bloco aqui e participação. E você pode continuar participando aqui através da sua rádio favorita, aqui no nosso Programe-se, que tá bom demais. Deixa eu mandar um alô pro o grande Hermes, locutor, tem o Luiz Fernando, né, o Fernandinho, o grande Fernandinho, o cara que não quer pagar o refri, tem o Thiago de Souza também, né, o Thiago, alô, Thiaguito, seja bem-vindo, alô, Lu, vamos lá então, com a sequência, hoje uma sequência, vou mandar pra você que faz aniversário hoje, troca de idade, beijo, abraço, aperto de mão, e você possa realizar os sonhos mais sonhados, tá bom? Pra fechar legal, tem Fred e Gustavo. Ela tá dançando. Capital Inicial, Sol Entre Nuvens. Pixote, Soletrar. Daniel, fale um pouco de você. A última sequência do nosso Super Programe-se. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com quatro músicas para o e-mail programeasua@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Programação. Todo jogado de lado, jeitinho safado, sua tatuagem deixa hipnotizado. Eu fico vidrado no seu rebolado. Ela tá dançando, eu tô suando, ela tá dançando, eu tô bebendo, ela tá dançando, eu quero atacar. Vai! Ela tá dançando, eu tô suando, ela tá dançando, eu tô bebendo, ela tá dançando e eu vou te falar. Eu vou, hein! Ei, menina, empina! Eu já vou pra cima. Ei, menina, empina, empina, que eu já tô no clima, que eu já vou pra cima, pra cima. Ei!